192 a bordo, autonomia de 4 horas, moderna Coupe. Autorizado até ponto de espera, ajuste no 0 no 3, chama pronto para decolagem, gol no 8 no 7. Até o ponto de espera, vai chamar pronto. Autorizada a linha de colapso T10, 160 graus, 04 mas. A linha de colapso 0, boa noite. No 7 ao 51-1208. 208, bom dia. Bom dia, gol no 817 decolado. 817, bom dia, contato radar, só 360, conforme autorizado. Atenção 360, gol no 817, confirma o final da mensagem. Saída da El. Da El. Vou direto da El, boa noite no 7. Autorizado. Da El, direto, boa noite no 7. 18817, chame Recife, 1025, decimal 1, no bom voo. 251, bom voo, 817. Whisky Juliette Bravo. estou na escuta do Web Jack Juliette Bravo. Bom dia, é uma solicitação de rebote pushback da posição 7 do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Bom dia, autorizado, reporte térmico. Afirmativo, reporte térmico. comandou o objeto, o LED Bravo, finalizando o reporte, obrigado, bom dia. Bom dia.